cheio de glória este lugar está. Ouço um lindo coral de anjos e crentes a Deus glorificar. Olha o varão de branco passando por aqui. Este lugar é santo, já posso sentir que o céu desceu neste lugar. É glória que sobe, é glória que desce, é o poder de Deus que nos aquece. Tem anjos voando pra lá e pra cá. Abra a boca e glorifica, deixa o fogo te queimar. É glória, tem glória, tá cheio de glória. Já ouço os irmãos em mistério falar. Não fique aí calado sem glorificar. Com o Espírito Santo Jesus quer te batizar. Batiza, batiza Jesus. Derrama, derrama poder. O mundo fala, o cego vê, o coxo anda. Milagres vão acontecer, você vai ver. Receba, receba unção. Abra a boca, dá glória, irmão. Fale em línguas, glorifique, profetize. Mergulhe neste mistério, se envolva nessa glória. Tem muito fogo, tem sinais e maravilhas. E no meio do poder, Jesus entrega a tua vitória. Este lugar está cheio de glória. Aleluia! É glória que sobe, é glória que desce. É o poder de Deus que nos aquece. Tem anjos voando pra lá e pra cá. Abra a boca e glorifica, deixa o fogo te queimar. É glória, tem glória, tá cheio de glória. Já ouço os irmãos em mistério falar. Não fique aí calado sem glorificar. Com o Espírito Santo Jesus quer te batizar. Batiza, batiza Jesus. Derrama, derrama poder. O mundo fala, o cego vê, o coxo anda. Milagres vão acontecer, você vai ver. Receba, receba unção. Abra a boca, dá glória, irmão. Fale em línguas, glorifique, profetize. Mergulhe neste mistério, se envolva nessa glória. Tem muito fogo, tem sinais e maravilhas. E no meio do poder, Jesus entrega a tua vitória. Fale em línguas, glorifique, profetize. Mergulhe neste mistério, se envolva nessa glória. Tem muito fogo, tem sinais e maravilhas. E no